andrecedesmoral.com.br. Sucesso nosso aí! Carrito Modais! Acessórios reais, chorou papai! Eu ligo o som, vai, aumenta o som do paredão! Vai, aumenta o som do paredão! Se liga que as meninas vai botar pressão! Se liga que as ovinhas vai botar pressão! Eu ligo o som, vai, aumenta o som do paredão! Eu ligo o som, vai, aumenta o som do paredão! Se liga que as ovinhas vai botar pressão! Se liga que as meninas vai xingar, vai, vai, vai! Ela fica doida e feita o paredão. Bota a mão no joelho, novinha, vai. Feita o paredão, bota a mão no joelho, arregaça, vai, vai, vai. Empina, empina, empina, empina, bota a mão no paredão. Empina, empina, empina o popozão. Empina, vai e bota a mão no paredão. Empina, empina e empina o popozão. Vai, vai, bota no paredão. Empina, empina e vai descendo, vai. Olha que empina. Sono paredão, vai! Casa! O no até virou! RS Barbearia, meu parceiro, saiu! Chorou, papai! Vai! Aumenta o som do paredão, me liga o som, vai! Aumenta o som do paredão! Se liga que as ovinhas vai botar pressão! Se liga que as meninas vai botar. Ela fica doida, bota a mão no joelho, empina o rabetão, vai. Ela fica louca, e feito o paredão. Bota a mão no joelho aí, papai. Vai, vai, pini, pini, pini, pini, bota a mão no paredão. Pina, pini, vai dizendo, vai lá com pini, pini, pina, pina o popozão. Pina, pina, com a chiva, chiva. Vai lá que pina, pina, pina o rabetão. Pina, pina com a mão no paredão. Empina, empina, empina o rabetão. Ui! Segura a chance, seu doido. Chama a banda. Asa! LF Variedades. Ele amado. André Cedias. A potência dos paredões.